Nome estabilizado 3304. Formular estabilizado, Santa 3304. Salvador Approach Control, good morning, 1605. Antenna pela level 200 pela level 50, Papa Information Received. Go 1605, repeat arrival, Sunset level 070. Repeat arrival, descend pela level 070, go 1605. Funcionando, e copo. Libere a pista esquerda e chame Sol 1219. Libere a esquerda e chame 219, tá? 3859. Change. Salvador, Altan 3859, livrou na sua escuta. Altan 3859, autorizado táxi Alfa Juliette, foguete 08. Alfa Juliette, foguete 08, Altan 3859. Estabilizado no ILS na 3304. 3304, torre 18 decimal 3. 183 com a torre na 3304. Torre Salvador, é o TAN 3304, final ILS da 28. 3304, sente o vento é de 230 graus, a intensidade de 7 variando até 10 nós, reporte visual com a cabeceira. Já está visual com o campo, baixou e travou. Tem pouso livre na cabeceira 28, 230 graus com 8 nós. Positivo, está autorizado o pouso, estamos agora cruzando 1300 pés. De altitude, só para informação aqui, recebendo vento de cauda 2,5 nós. 2,5 nós? Afirmativo, cauda com 2,5 nós, reduzindo agora para 2,1 ou 2,0. Ok, aqui meu vento é de superfície, então eu posso só considerá-lo até 100 metros de altura. Está 230 com 7 e na máxima 9 nós, ok? Ciente, estou seguindo na aproximação com o campo à vista. Alô, Gol 923. Gol 1923, nível 3, mais área para Guarulhos, agora de copo. Sete, só podia informar, vai interditar agora os 12? Interditar não, vai restringir? Negativo, operando com a 28, pista total de sucesso. É, obrigado. Alfa, copo. Copa Alfa, autorizado Morro de São Paulo, nível correção 500 pés pelo corredor Axé, decola da 17 com curva direita, controle 119, decimal 8, transponda 0115. Alfa, desconsidere a roda, aguarde coordenação. Chame Sol em 1219. Livrando a esquerda e chamando 219, então 3304. Sente. 4 livrou. Solo Salvador, 73304, bom dia. 73304, bom dia, autorizado táxi via Alfa e Índia para o 02. Alfa e Índia para o 2, 73304. Alfa, ao solo. É, tá autorizado as informações anteriores, porém deverá ir a 1.500 pés na linha do litoral. Sextão aguarde recoordenação, Oscar Palfa. Solo. Ok, será coordenado com controle, então sua autorização inicial é apenas até Itapuã, 500 pés. E correto, autorizado o acionamento, chame torre para o táxi. Acho que é Alfa, confirme só o tipo de aeronave, pode que se encontra no POB. B07 B05 está autorizado 12.000 pés, o altímetro 1.0 no 4, informe estabilizado no localizador para o ILS Cizulo. Roger, aqui o Enate Brasil, 1.4, 100.000, agora o Secret of Fire, we report stabilization localized across. Salvador, é o Vitor, é o Gol 1923, por gentileza coordenar o nível 400. Senhor, solo, Gol 1923. Negativo. Para Alfa, estou autorizado, reporte alinhado pronto, Oscar para Alfa. E aeronave? É o Gol 1923, por gentileza coordenar o nível 400, Guarulhos. 400, ciente, será coordenado, guarde cobra. Ok, muito grato. para Alfa autorizado decolagem, o vento é de 210 graus com 8 nós. Escapa para Alfa, decolou os 4 no chão, agora o controle, 119.8. 119.8, Oscar para Alfa. Estabilize no localizer course, go on 605. Go on 605, complete final LED Zulu approach, call now tower 118.3. Roger, you can check Salvador Tower, frequency 118.3, go on 605, thank you, have a good day. Salvador Tower, good morning, Goa 605, stabilization the localizer course. Roger, hop on runway 28 inside, wind 200 degrees, 10 knots, go 1605. Roger, Goa 605, we have the runway inside. Roger, check landing gear clear to wind runway 28, go 1605. Landing gear down in locket, go 1605. Roger. Foi com o setor sul, mantendo o setor sul do Frota Tapão Alfa, Papa Alfa. É, autoriza a proa direta para Morro de São Paulo, Oscar Papa Alfa? Mantém o setor sul e Itapuã, aguardando voar direto Morro de São Paulo, Oscar Papa Alfa. Já estou sobre Itapuã. Setor sul do farol. Confirme? Foi com a proa sul para o setor sul do farol de Itapuã, após será autorizado lá direto ao Morro Oscar para Alfa. Ok, setor sul, Oscar para Alfa. Paulo Salvador, muito bom dia, Papa Romeu 90. Papa Romeu 90, Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 400 será coordenado. Confirmando o pátio que se encontra. Pote número 3, essa informação Papa Romeu da Guarda. Pátio número 3. Confirmo. Gente, aguarde coordenação. 1923, pronto, cópia. Prossigo 923. 1923, autorizado Guarulhos, nível 400, aerovia Upper Whisky 50. Decolada 28, primeira curva à esquerda, na saída Gole, transição Eval, após Eval, direto posição Eutis. Gole, Eval, Eutis, a saída. 5147, transponde o controle 19.8. Autorizado Guarulhos, nível 400 pela Upper Whisky 50. Decolada 28, curva esquerda, sendo perfeita Gole, transição Eval, após Eval, voa Eudes. 5147, eu transponde, 19.8 eu controle, gol 1923. 1923, gotejamento correto, posição 04, reporte quando pronto, para puxa e acionamento. 04, informará, 923. Para o autorizado voar direto Morro, informe na 20ª milha. Informe na 20ª milha, Oscar Papa Alfa. Estou aguardando o estimado de pouso na localidade. Aos 1205. 1205, copiado. Informe 20 milhas fora. Informe na 20 milhas fora, Alfa. Confirmo, 040, 2005. 2000 now. Hey, 2000, go 605. Oh, bom dia, você vai ter um pássaro. Salvador, departure control, go 605. Dragon right, proceeding. Go ahead. Jalapa se encontra no pad 3, uma centena no nível. Vivo, senhor. Tente, aguarde coordenação. Prepara a tradicional bomba, tá, senhor? Tente. Left Zulu approach. Say you end 1209. Right heading 070. Right heading 070, go on 605. They're confirmed they're running use now. Request land runway 10, go on 605. Again, please. Request landing runway 10, going on, say you in. Turn right, heading 070, stand by for new instructions. Roger. Turn right, heading 070, stand by for new instructions, going on 605. Prode, Salvador, Oceaname 63, 11, cruza 2, 1, 0. Oceaname 3, não identifique, décima tem o 050, a chegada é a repeat. 50 para repeat. Solo 83, Quadrinho, 1923, é o solo voltando? Pega o solo na escuta, 23. Gente, apenas confirmando, irá decolar o 28, após a sua decolagem, manterá a proa até o 3000 pés, após inicia a curva esquerda, na saída gole. Afirmativo, vai decolar na gole, mantém a proa até 3000 após curva esquerda, gol 1923. Fazer 1605. 923, ciente, cotejamento correto. Reporte quando for fracionamento push. Reportará 23. Papá Romeu, novembro, o solo voltando? Vamos seguir. Papá Triple Romeu, novembro, pronto, cópia. Automatismo, senhor. Papá Triple Romeu, novembro, autorizado de Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo autorizado 380. 380 é o nível autorizado via Upper Whisk 50. Decolado 28. Após a decolagem, mantém a proa até 3000 pés, após, inicia a curva à esquerda, na saída Gole, Eval, Eudes. 5155, eu transpondo o controle 119.8, o Papá Triple Romeu November. 215 graus com 119, a informação que eu tenho. Triple Papá Romeu November, cotejamento correto, seu pátio é o 3, reporte quando pronto. Afirmativo, reportará Triple Romeu November. Abateu no 401, pronto, cópia. Abateu no 401, autorizado Bom Jesus da Lapa, uma centena, Whisky 420 via, decolado 28. Após a decolagem, mantém proa até 3000 pés, após inicia curva à direita na saída Momo, após Albo direto. Bom Jesus da Lapa. 5152 é o transponder. O controle 19.35. Vento de 220 graus com 11 nós. Solicito que reduza para 250 nós, aguardando para novas instruções, está 3454. Informa ainda que o mesmo solicitou pouso na 1-0, que estamos aproximando ele para 1-0. Gente, é a nave que está aproximando para 1-0 da companhia? Não, é um gol. Go 605, do land, request, land, again, runway 28, ok? That's right, go 1605. Understood, the runway use will be 28, is that correct? Affirmative, runway use 28. Your spacing for approach runway 28. You will be number 2 now for approach. Go 1605. Roger, runway use 28, number 2 to approach, go 1605. Gol número 5, Gol 1605, turn right heading 090. Turn right heading 090, Gol 1605. Oxa, na M31 será o número 1 na aproximação para 28. Gente, decola 28, mantém a proa até 3 mil pés, após iniciar a curva direita, saída Momo, transição VATAP. Gente, cotejamento correto, é pós quando pronto para acionamento, para 3. Flor Alfa, frequência livre. Five is my navigation flying heading repeat position. For other, we see no navigation fly repeat position, go 605. No ONU, autorizado descida até 2 mil pés, altímetro no 0 no 4. 2 mil pés. Salvador, bom dia, o TAN 3663, ciente da informação. 3663, Guarulhos, confirmando o nível de voo, 340. 360, se possível. 360 será o nível a ser coordenado, guarde de cópia. Informação com o seu papá. Sim, seu papá vai guardar, obrigado. para o táxi, é o 1923, está com 68 a bordo, alternado, vai ser Galeão, 4 horas e 20 minutos. Atenção, aeronave na aproximação no Salvador, informo que a rajada na final está variando de 8 a 23 nós o vento. Confirme qual. Aeronaves em aproximação, controle informa que a rajada na final da pista 28 está variando de 9 a 23 nós. Fala a direção do vento, por favor. 40 graus. Agora informação completa, ok, obrigado. Estou no 401, confirmando por gentileza o POB. Novas aproximações, informo também que a torre nos disse que as formações que estavam na final da 10 estão prosseguindo para a final da pista 28. Então a tendência das condições da 28 é degradada. Boa, 605, Roger. 3454. Tan 3663 é o solo. Na escuta 3663. Pronto, cópia? Pronto, cópia. 3663 autorizado Guarulhos, nível de voo 360 via Upper Whisky 50. Decolada 28, inicialmente mantém a proa até 3.000 pés após curva à esquerda. Na saída Gole, transição é Val, após posição Eudes. 5156, transponde o controle 119 decimal 8. Torre 119 decimal 3. 18, 3. Autorizado Guarulhos 360 via Purisk 50, decola da 28. Mantém a proa até 3.000 pés, curva esquerda na Gole Eval Eus. Transponder 5156, controle 1980, até 3663. Confirme, transponder. 5156. Protejamento correto, reporte quando pronto para acionamento push, posição 03. Chamada, obrigado. One 605 after EP position, fly head user position. Clear the ILS final. Go 1605. Zero Chané 6319. Ataque voal, qualquer mistério. Sem pouso autorizado na 28. O vento de 240 graus, 14 nós. O Chané 6319. 240, 14.